disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Não, não, não. E esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será sua intenção? Só vocês agora, vai. O meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontrar o meu. O meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontrar o meu. E meu destino está junto ao seu. Seu coração. Não, não, não, não. Não há disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Fala, seu Caneginho. E esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será sua intenção? Vai daí! Eu só quero que você entenda. O meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontrar o meu. O meu destino está junto ao seu. Meu vício, mania. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Obrigado, gente. Obrigado.